Santarém sempre foi famosa por suas praias, engastadas como alvinitentes joias, às margens do Tapajós Azul, criando um singular contraste cuja visão tanto bem faz aos nativos e forasteiros. E o vento brincalhão que cavalga as ondas nas manhãs ensolaradas parece também acrescentar um refrescante sabor à qualidade da vida. Sente-se como é gostoso viver. Canção da Vera Paz, nome de uma das praias santarenas, com versos de Emir Bemergui e música de Wilson Fonseca, é o número que ouviremos agora. Que a gente até se espanta, pensando não ser real.